André Cedês, o mural de Ibi Koala. Tá com o pé, minha filha! Rock, vem! Olha o príncipe maluco aí! Meu coração virou tapete pra você pisar. Te dei amor, te dei carinho, em troca o que você fez comigo. Me traiu, foi covarde, nem sequer respeitou nosso lar. Eu te peguei fazendo amor com ele, na cama que eu nem terminei de pagar. Foi traição a queima-roupa, na cama que a gente fazia amor. Foi traição a queima-roupa, você gemendo com ele debaixo do edredom. Foi traição a queima-roupa, na cama que a gente fazia amor. Foi traição a queima-roupa, você dizendo pra ele não para não que tá bom, debaixo do edredom. Marreta Divulgações, Antônio Filho Divulgações, Will Carvalho, Oeste FM de Barreiras, Pipoco Maluca, aê! Arroche, vem! Meu coração virou tapete pra você pisar. Te dei amor, te dei carinho, em troca o que você fez comigo. Me traiu, foi covarde, nem sequer respeitou nosso lar. Eu te peguei fazendo amor com ele, na cama que eu nem terminei de pagar. Foi traição a queima-roupa, na cama que a gente fazia amor. Foi traição a queima-roupa, você gemendo com ele debaixo do edredom. Foi traição a queima-roupa, na cama que a gente fazia amor. Foi traição a queima-roupa, você dizendo pra ele não para não que tá bom, debaixo do edredom. 071-99125-2658, da fábrica pra maçãs. Aô, Vidal de